Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. Manda mais uma pra gente, porque tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, e eu pedi grana emprestado pro mendigo. Eu sou o Paulo Mofo e voodoo é pra Jacu. Meu nome é Vinícius, eu fui no show de Titã, fiquei esperando o cara de cadeira de rodas subir. Fiquei decepcionado no final, velho. Meu nome é Fernando, eu já passei uma rasteira no Wagner Montes. Meu nome é Bruno e eu peido alto no serviço. Oi, aqui é o Alemão e eu roubei o dinheiro que o Perna roubou do mendigo passando uma rasteira no Wagner Montes. Ai, aqui é o Nanã, eu transo com animais. Começando o episódio 6, com os especialistas em comportamento humano do Tosco Chanchada Podcast, onde eles estarão analisando o politicamente incorreto aí na música, no cinema, nas artes, em todo o comportamento humano e dos alienígenas também, beleza? Mas por enquanto fica aí com os e-mails e comentários e daqui a pouco a gente volta com muita filosofia de boteco. Põe a música de e-mail. Começando então a sessão de e-mails e comentários do Tosco Chanchada Podcast, episódio 4 e 5, aí sucesso mais uma vez de crítica e público, em Alemão? Sucesso de pública e vendas. Muitos comentários, juntando aí, né, a gente vai fazer aí a leitura aí de alguns comentários e e-mails que chegaram aí das duas edições aí da Infância 80, pra galera aí que curtiu bastante, relembrou muita coisa boa e a gente vai estar falando alguns aí. Vamos lá, começando com... Zé. O Zé diz assim que o episódio ficou genial, sem time, novamente nos 80. Lembrei de cada uma das questões discutidas. Parabéns pela participação das meninas, muito bom. O som melhorou muito e era preciso um episódio sério depois da sacanagem do número 3. É. Brinquei de todas as maluquices de que vocês se lembraram, muito bom. Mas Vinícius e Alemão, tirem-me uma dúvida. Como foi a participação do Augusto no Salada Mista? A dúvida não cessa. Abraço a todos, Zé. O Augusto nem participou do Salada Mista, ele participou do Em Nome do Amor. É verdade. Eu tinha programa que chamava Salada Mista, inclusive? Ah, devia ter, o Zé assistia. Comentário também do André, né? Fala aí, Alemão. Meu broda. O André falou, simplesmente o melhor podcast que vocês fizeram em letras maiúsculas. Puta que pariu, ficou foda demais, cara. Apesar de eu ter nascido no final dos anos 80, eu reconheci 90% do que vocês falaram. É imperdível esse episódio, vocês estão de parabéns. Cara, eu lembro que o André era pivetinho e eu brincava muito com ele quando era pequeno e ele era pivete, né? A gente brincava de luta, eu batia nele enquanto dava e agora não dá mais, velho. Vai, arrisca lá. Ah, e ele... ele é uma pessoa delicada, não bate ninguém. E ele diz também, eu tomei uma Fanta miniatura, e digo mais, foi um dos momentos mais decepcionantes da minha vida ao ver que o que tinha dentro daquela maldita garrafinha, esse é meu irmão, era água. Que merda, né? Abraço a todos. Minha mãe também, a família inteira, eu pago, dou 10 reais pra eles, assisti não porque não tem vídeo, ouvi o episódio. Minha mãe comentou que vem a segunda parte dos anos 80, pois a primeira ficou excepcional. Beijo pra todos. É isso aí, mãe do Alemão, né? Pra você ver que o Tosco Chanchado é um programa aí, né? Um podcast totalmente familiar aí. Muito. Leonardo Bob aí, né? Do Pauta Livre News, né? Sempre tá ligado no Tosco Chanchada. Diz o seguinte, que guardar o pé de cama foi fodástico. Eu tenho até hoje, cara. Eu fazia pé na lata de Nescau, as melhores que tinha, e ainda usava a tampa como frisbee. Nossa, cara. Violência. Antigamente a tampa do Nescau era de lata também, né? Imagina a arma que não virava isso. Mas, ô, Leonardo Bob, mas você vê, cara, o Alemão guardou um pé de cama, o Perna acoplou um pé de cama. Atochou um pé de cama. Ele anda com o bagulho pra lá e pra cá. Ele diz também aí que brincava de médico com duas garotas, cara. Tá vendo? O cara... Olha só, que... Não era só eu, não, cara. Não era só o perna que era sodomizado. Não, mas com duas garotas ele brincava, olha. Ah, é, meu. Espero que ele tenha alguns vídeos pra provar isso. Aí o Leonardo Bob diz também que o pirocóptero sempre ia parar no telhado aí, né? Que era sagrado. Era montar, girar e buscar no telhado, porque não tinha como fugir, cara. E gastava mó grana aí, né? Cara, ele fala que gastava mó grana comprando esses pirulitos aí do pirocóptero. Porque sempre caía no telhado, mas acho que é desculpa dele, cara. Eu acho que ele, na verdade... Ele curtia, né? Era chupar. Lembra que tinha uma arminha também? Que tinha uma mola lá, se rosqueava, tipo de uma hélice, ó. Eu lembro. Que lá dava pra amarrar nos outros. Porque você puxava e ia... É, cara, aquilo é violento, meu. Cara, ele fala do chocolate da Nestlé aqui também, né? Que tinha um card dentro, que é o Surpresa. A gente falou um pouquinho disso aí, não falou? Fala, o Bruninho tinha uma coleção, né? Ele tem um álbum do Surpresa aí montado, aí completinho. Só não sei qual versão que é. É 90, porque o Bruninho é um bebê, né? É isso aí, Leonardo Bob, valeu. É sempre lá tweetando com a gente. Manda um abraço pra todo o pessoal aí do Pauta Livre News, beleza? Abraço. Comentário aí da minha amiga Paulinha, né? E ela diz o seguinte, que mamãe da rua pra ela, né, se chamava Elefante Colorido. Nossa, cara, que... porra é essa, cara? Só foi uma regionalidade, né? Era parecido, mas não era o mesmo, não. É justamente isso que ela fala, que assim, na verdade a gente brinca das mesmas coisas, mas é, cada região tem um nome diferente, né, cara? E como ela é do norte do Paraná, então pode ser que lá seja uma nomenclatura aí, se é que se pode dizer, né? Que isso, cara? Diferente. Beijos, Paulinha. Fica ligado aí. Saudade de você, viu? Deus abençoe. Mais um comentário, cara. Esse eu vou dizer, viu? Esse é o cara, hein? O Marquelis tá em todas, velho. Tá em todas. O cara faz uma divulgação violenta do Tosco Chanchada. Aguarda que em breve teremos novidades pra você, beleza? Vamos aumentar o seu salário. É. Ele diz o seguinte, que gostaria de ter vivido nessa época pra poder ter assistido o Sérgio Malandro. Cara, você perdeu. Quem não viveu nessa época, perdeu, cara. Agora eles têm que curtir o malandro depois da cocaína, não tem mais graça. Ó, o Nando Gaúcho aí nos acusou de ignorância. Que falamos que Hanna-Barbera era uma mulher, quando na verdade são dois homens. O Perno Alemão sabia disso. Eu fiquei sabendo quando li o e-mail do Nando Gaúcho, por isso... Obrigado, Nando Gaúcho, por esclarecer uma dúvida. É. Valeu, gente. Continua contribuindo aí, hein? Valeu, Nando Gaúcho. É que, na verdade, aí a gente costuma falar desenhos da Hanna-Barbera, né? Como eu expliquei lá no comentário do Nando Gaúcho. Que... É tipo a Sandy Júnior. É verdade. A gente fala aí, né, desenhos da Hanna-Barbera por causa da... A gente não ia estar repetindo toda hora, né? Desenhos da dupla... William Hanna e Joseph Barbera e tal, né? Mas beleza, vamos tentar melhorar aí as falas aí, né? E vamos ver o que acontece. Da próxima vez a gente fala a indústria cinematográfica de desenhos animados Hanna-Barbera. Oh, valeu! A pergunta que não quer calar é: a Hanna era barbeira ou não? Cara, não, né? Só o Padre Quevedo. Existe. Cara, eu vou ler um e-mail agora de uma pessoa que é uma ouvinte debutante aqui, cara. Primeira vez que ela ouviu. Medo. Ela disse... Ela disse: olá, pessoal, sou namorada do Bruno do E-Bananas. Oi. Que o Vinícius citou aí, que não sei por que ele disse isso. Bom, ela diz: vocês esqueceram da Moranguinho, Coquinho e suas amiguinhas. Bom, isso aí é com as meninas, eu não sei de nada essa porcaria de Moranguinho. A casa da Moranguinho era um sonho, também não é que exista. Mas não é um sonho, propriamente dito, um sonho ou um sonho, assim, de padaria? É um sonho de padaria. Sonho de padaria. Só, né? Pode ser, cara. Porque, ó, inclusive ela diz aqui, os biscoitos, monstrinhos, crackers, daí foi um crime, a gente não tem lembrado. Putz, é verdade. Nossa, que vergonha. Eu fiquei envergonhado, cara, de não ter lembrado. Já havia mordida, né? É verdade. E tinha um pozinho, cara, o de morango tinha um pozinho junto, assim, que era viciante, cara. Você sabe o que era, né? Deixa quieto. Bom, ela diz: os biscoitos, monstrinhos, crackers eram muito bons. E lá em casa dava até briga, que a minha avó e todos os primos devoravam tudo. Ela disse que a gente esqueceu do Game Boy também, mas eu acho que isso aí só chegou aqui nos anos 90, né? Nossa, o Game Boy é totalmente anos 90, amigo. É, porque aqui, eu acho que no início dos 90 chegou o NES, né? O Super Nintendo é de 90 e pouco, o Game Boy veio bem depois ainda. É verdade, então. Ela disse também que ela tem uma boneca lá que ganhou em 88 e tem até hoje. Pra você ver como as coisas antes eram feitas pra durar e hoje é feito pra vender, né? Boa. Verdade. Bom, ela fala agora tem aqui que o chefe tá reclamando que o chefe, na verdade, é o Bruno do E-Bananas. Sim. É isso aí, ela gostou muito, é mentira, isso eu tô inventando agora, disse que vai ouvir sempre, também tô inventando agora. O nome dela é Roberta. Ah, ela diz, eu chorava quando a Xuxa ia embora na nave. Eu chorava quando ela descia da nave. Comentário também da Vanessa aí, né? Aí, galera, isso foi sensacional. Aliás, os dois episódios do Infância Anos 80. Ô, tempo bom. Deu uma saudade boa. Estão de parabéns, como sempre. Aí ela coloca um PS aqui. Com certeza, a melhor participação foi a do Felipe. É o Felipe aí que deu umas risadinhas aí, né? É esse moleque, eu vou dizer, cara. Valeu, Vanessa. Comentário aí também do Daniel, né? Rapidão aí, ele disse o seguinte: deveriam fazer um especial para os anos 90. Com certeza. Verdade. Com o problema certeza. É que eu deixei de viver nos anos 90, né? Eu vivi nos 80 e nos anos 90 eu passei congelado e voltei só em 2001. Eu não vi o Corinthians ser campeão mundial. É, ninguém viu. Mas tá na internet. Chegou um e-mail aqui do Bart, né? O cara aí que tá lá na Nova Zelândia aí, né? Ralando, feito um ultra nerd aí, né, cara? E ele diz o seguinte: fodástico esse episódio. De longe o melhor até agora. Melhor conteúdo, melhor qualidade de som e ótimas participações femininas. Ui! Ele diz o seguinte: quero saber o que aconteceu com o Perna na creche. Ih, rapaz. Rapaz, não aconteceu nada, bicho. O que acontecia na creche era as paixonites, só isso. O que acontece na creche, fica na creche. O professor de inglês do Perna chama Tyrone. Aí ele fala das figurinhas da Copa de 86 também. Puta que pariu, que saudade. Muito bom. Eu lembro, quando eu sinto o cheiro da chica de hortelã, eu lembro na hora, cara, disso aí. Era Plock ou Ping Pong, cara? Não lembro. Eu acho que era Plock também. Depois que você falou, eu achei que era Plock. Plock, Copa do Mundo. Nessa época, o Bart devia ser escoteiro. Lobinho. Imagina o Bart escoteiro, rapaz. Mas o que fica nos escoteiros, fica no livro. É, deixa quieto. Ele fala também que a gente esqueceu de falar de tubaína, picolés com cabo de plástico. Aqueles um que juntava, né, da Kibon e fazia pulseira. Ah, cara, isso aí é coisa de escoteiro, bicho. Acho que a gente vai ficar fazendo pulseirinha, cara. Ah, Bart. O Bart achava que ia fazer uma algema com isso aí, eu acho. Ele fala do que a gente esqueceu do Falcon também, né? Falcon? Verdade. É o comando em ação, né, o que vinha antes lá, não é? É o Leão Lobo, né? Não, o Falcon é um personagem, pera. Um então, brinqueiro. Mas parece o... Não, ele não parece o Leão Lobo, ele parece o... com o Bruce Lee, né? É, sei lá, é um cara alto, forte, barbado. É, então. Tipo eu quando ponho o barba assim. Comando deixa o barba. Ele fala que a gente... O Vinícius deixa o barba e o perna deixa o bigode. Ui... Ele fala que a gente esqueceu do Comandos em Ação também, né? Tinha vários. E ele explica aqui, cara, qual que foi a diferença básica entre o Lego e o Playmobil aí que surgiu, né? Ele fala que o Playmobil não dá pra montar nada diferente, é tudo pronto. E os modelos aí são maiores. O Lego vem com peças genéricas e com um manual pra você montar um modelo. Mas pode-se usar as peças pra montar o que quiser. Os bonecos são menores. Aí ele fala que por ele, né? Ele fala assim, ó, por mim eu comprava Lego até hoje. Então compra, seu maldito. Fica aí gastando aí. Faz com... um vibrador de Lego aí, seu viado, cara. Fica gastando aí com Absolute, seu inútil aí. Faz um Absolute de Lego, pelo menos, viu? É, ele fala pra Tati que a batata se chamava Cara de Batata. Porra, é essa, mano? Eu nem lembro de ter falado disso. E ele... É o carinha do Toy Story lá. Ah, daquele programa da Tati lá, que ela, só ela assistia, né? É, do Bruninho. Cara, minha mãe falou que existia esse programa. Ah, eu não lembro, não. É, eu entrei no site da FUNAI e eles confirmaram também. Só que aí foi proibido porque eles maltratavam. É, e o índio ficava peladão, né, meu? Tipo o Manhattan, assim. É verdade. Mas como era pra criança, não deu certo. É. Ele fala também que a gente não comentou do jogo da Operação, da Estrela, os Gênios e vários outros. Na verdade, cara, a gente, assim, recebeu vários comentários e e-mails de coisas, né, que a gente acabou esquecendo aí, mas... As drogas, né, cara? É, além desse, né, desse efeito colateral aí que a gente sofre, né, até hoje, tem também o seguinte: a gente falou daquilo que a gente lembrou que era objeto de consumo ou que algum amigo tinha, né, que a gente teve, algo assim. Mas o anos 80, aliás, se você der uma olhadinha no almanac anos 80, você vai ver que tem muita coisa bacana lá e que, infelizmente, comparado a hoje, né, na verdade hoje não tem nada, cara. Um dia a gente faz um novo programa, anos 80, retalhos. Pra fechar, e-mail do Hendrix, né? Do Marquinho Hendrix aí. Ele fala o seguinte, cara. Tem uma curiosidade aí sobre o jogo de bet, né? Por falar nisso, vai rolar o campeonato aí? The Ultimate Championship. Rush Motherfucker Bet Championship Liga. Não só vai rolar, como se eu fosse vocês aproveitarem quando eu tô todo detonado, gripado aqui, paralítico da cintura pra baixo. Porque depois que eu ficar bom, rapaz... Tá rendido também. Rendido. Saco tá arrastando no chão, se eu pisar em cima dele na corrida, fode tudo. Eu já vou achar meu pé de cama já, que o pé de mesa eu já achei. Ó, pra você ver como é que eu jogava, o pessoal não deixava eu jogar com aqueles tacos legais, eu tinha que jogar com daqueles cabinhos de antena, sabe? Sabe, né, aqueles cabos de antena que... Eu jogava com daquele lá e mesmo assim era no mesmo nível que o pessoal, meu. Caramba. Se eles me dessem um palito de dente, o bicho já pegava. Vinícius é o Dr. Manhattan da Bet, cara. Ele fala o seguinte, que não é Bet, né? B-E-T, nem Bet com I, nem Bet com E, nem Elizabeth, cara. Ele fala que, na verdade, é Bet de morcego mesmo. Bet de Batman. Verdade. De Bet. É, de Bet, é. Aí ele fala o seguinte, ele fala que nos Estados Unidos o taco de beisebol tinha o nome de Baseball Bat. É, você nunca ouviu a música do Ramones? Beat on the bat with the baseball bat. Oh yeah. Aí ele fala, pelo menos na infância, quando chegou assim no Brasil, né, o Hendrix foi, assim como o Charles Miller pro futebol, o Hendrix foi pra bat, né, cara. Ele falava que chamava bola e bat. Nossa, ou seja, bola e taco, né? E ele fala que esse jogo existe bat, né? na América do Sul toda aí, né, cara? E por aí vai, cara. Como ele sabe? Acho que é mentira, cara. Ele inventou tudo isso aí, eu acho. Da mesma forma que eu inventei tudo aquilo lá que eu falei, ele deve ter inventado também. Assim como a coleção de garrafinhas aí, né, da Coca-Cola, que ele tem lá, eu sei que o Hendrix tem um memorial Coca-Cola na casa dele, cara. Ele fala que nunca abriu pra dar uma conferida que gosto tinha, né? Mas ele sabe que é de xarope de Coca-Cola mesmo, cara. Diz que é igual dessas máquinas de shopping aí e tal, que vem pronto o xarope. Delícia. Será que o Hendrix tem até o urso polar lá no memorial dele, ó? Cara... Deve ser tipo aquele filme Crônicas de Nárnia, assim, né? Acho que a hora que abre o memorial, assim, você entra no mundo da Coca-Cola. Jumanji! Crônicas de Hendrix. Bom, o Hendrix pode adorar a Coca. Ele não sentando na 2 litros já tá bom demais pra mim, cara. Dicas da semana? Eu tenho uma boa dica. Na verdade, é uma frase de efeito. Se vocês procurarem na internet, vocês vão saber de quem é. A frase é o seguinte. Abre aspas. O importante é gozar de qualquer jeito. Siririca, bronha, pinto, peito. Fecha aspas. Vamos às Eras Virgens, não? Exatamente, vai ter um show aqui em Marília. De lá e vamos, né? Não, porque eu vou estar em São Paulo. Eu também não vou. Porra. Porra. Cara, eu não tenho nenhuma dica, não, mas eu quero dizer que eu tô seco pra assistir Anjos e Demônios no cinema, viu? Eu acho que eu vou essa semana. Também quero ir. Eu já vi a crítica, não vi o filme, né? Falando que decepcionou. É, já era de se esperar, né, de fato. Ah, porque a gente acha que não pode ler o livro, na verdade, né? É, eu já li o livro, mano. É, também. Aí falou que foi decepcionante. Eu acho que é ruim, deplorável, tipo X-Men 3, assim. Eu acho que... Não é legal. Sabe qual é o problema dos livros aí do Dan Brown virarem filme? Acho que é o Tom Hanks, cara. Eu acho que ele tá acabando com o Robert Langdon, né? Olha, eu sei que eu vi Forrest Gump, segunda na Fox, à tarde. E o Tom Hanks é foda demais, cara. Foi alguma coisa, deve ser o diretor, meu. Eu não sou o Tom Hanks. Idiota quem faz idiotice. Cara, eu tenho uma dica aí, né? Acabei pegando um livro essa semana aí na Saraiva aí, né? Nunca tinha lido nada do Edgar Allan Poe. E tô curtindo pra cacete aí, o nome do livro é Os Assassinatos na Rua Morgue, né, e outras histórias. É um conto aí principal, né, Assassinatos na Rua Morgue, que inclusive virou música aí do Iron Maiden aí no Disco Killers. E tem outros contos aí muito bacanas, né. Vale a leitura, paguei baratinho, acho que foi R$9,90, R$10, não sei, hein? Aqueles estilo pocket, vale a pena ler, beleza? É isso aí, vamos que vamos, porque hoje o episódio aí é totalmente politicamente correto. Incorreto. Que medo. Vamos nessa! Bora lá! Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Afinal de contas, o que é o politicamente incorreto, cara? Peidar no serviço e sair abanando quando o patrão chega e fala: puta, que tá calor aqui hoje mesmo. Politicamente incorreto, cara, é fazer coisas que a sociedade não aceita. Por exemplo, peidar no serviço e sair abanando. Nossa, que calor. Vai virar o patrão e falar: aí nesse calor, como sua bunda, rapaz. Até jumento na bunda sua. Bem, o ato mais politicamente incorreto que eu já cometi foi uma vez que eu cheguei no meu trampo, soltei um pum. Nossa! E aí tava um calor, eu saí, puta, que calor isso aqui. Pus a culpa no gato e vazei. Roubar o dinheiro da igreja é politicamente incorreto. Ah, é, cara? Peidar. Putz. Como assim? Porque, sabe aquela piada do Joãozinho? Qual dela? Mas peraí, ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão? Isso, cara, é politicamente incorreto. Então, é aí que tá o The Jump of the Cat. O Joãozinho, ele é politicamente incorreto, né? Todas as piadas do Joãozinho, uma delas. Ele é um miserável. Ele é sempre o filho da puta. Ele é o Renato Aragão, devia mudar, né? E o politicamente incorreto, então, na verdade, cara, é a etiqueta de não mexa, é feio, é sujo e etc, cara. Não pise na grama. Mas o que é legal é. É, não, o legal da vida é ser politicamente incorreto. É, na verdade, se você for politicamente correto, você vai ser um pé no saco, né, cara? Tem meio termo, Paulão? Cara, eu acho que não tem meio termo. Porque hoje em dia, cada vez mais, o politicamente correto tá inserido e dominando a nossa sociedade. Hoje em dia, fumar um cigarro, cara, é politicamente incorreto, saca? Tipo, eu não posso fumar um cigarro porque nego reprimido. Na verdade, eu acho que não pode ser os extremos. Eu acho que tudo vai pro meio termo, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ficar tão saturado de ter que ser politicamente incorreto que a galera vai começar a pirar, cara. Daí vai todo mundo desbundar pra putaria. E sim, a vida vai ficar divertida. Vai ficar muita bagunça. Depois a gente vai ter que voltar e acalmar até achar o meio termo. Ah, pronto, acabou o podcast. É um círculo vicioso. Valeu, galera. Podcast mais rápido aí da podosfera brasileira, cara. É um podfest. Podflash. Eu prefiro voltar a falar sobre filme pornô. Pegar mulher de amiga é politicamente incorreto, cara. Mas, por exemplo, você ficar falando de filme pornô em um lugar público, falando alto, bêbado, tentar mandar uma foto de um camarada cagando, cair no celular de uma outra pessoa. Meu, isso é politicamente incorreto. Não, meu. Isso é burrice das grandes, também, cara. Também. O animal tinha que estar com o Bluetooth ligado junto àquela hora. O animal tinha que estar com o Bluetooth ligado e chamar Fernando? E o outro animal tinha que estar bêbado cagando pro outro tirar foto, né, cara? Mas conta essa história direito, então, cara. Explica. Cara, essa história, como eu estou presente e eu sou o pivô da história, eu vou revelar pra você. Se você vê na internet, você ouvinte do podcast, você já vai saber. Certa festa, estava eu bêbado e eu fui dar uma cagada e dormi na privada, tiraram fotos. Eis que meus amiguinhos tinham essa foto no celular, foram no bar tomar uma cerveja, um foi passar pro outro pelo Bluetooth e acabou indo passar pro celular do outro rapaz que não tinha nada a ver com a história. Que também chamava Fernando. E o rapaz mostrou pra todas as meninas que estavam no bar e tal. Foi isso que aconteceu. Não, provavelmente agora o Paulo vai virar uma lenda urbana da internet. Cara, é que na foto não aparecia a minha face. Só apareceu uma pequena, grande tatuagem. Só aparece a minha tatuagem que eu tenho no braço. Que... Eu ia falar o que tá escrito na tatuagem, hein, Paulo? Nós somos politicamente corretos quando lidamos com amigos. Vamos falar e o Perna coloca ao contrário, vai. Verdade, coloca aí, pera aí. Oi, cada um da minha vida. E é foda, cara. É bonito pra caralho essa tatuagem, cara. É bonita, cara. É uma mina morena, né? Que gosta de uma cerveja, né, cara? Uma gaúcha morena que gosta de uma cerveja. Cara, e o politicamente incorreto aí, cara, tá presente na nossa vida, né? Nos filmes, na música, nos quadrinhos, na TV, etc, etc, etc. Por exemplo, uma pessoa que vai, pega um metrô em São Paulo com uma camiseta Steve em Cancun, com uma máscara de... daquelas máscaras de doente lá. Aquele metrô, 6 horas da tarde. Essa pessoa é politicamente incorreta ou uma pessoa com bom senso de humor? Ou a pessoa que fugir dela é politicamente incorreta porque tá com preconceito? Isso mesmo, é. Opa. Aí que querendo chegar, ó. Você falar que essa pessoa é politicamente incorreta porque tá causando pânico na população, mas ela tá causando pânico por quê? Porque ela esteve em Cancún e comprou uma camiseta, né? Porra! Escrito em português. Se você comprou camiseta Steve em tal lugar. Então, se eu tiver, se eu tiver com a camiseta Steve em Amsterdã, nenhuma mina vai querer dar pra mim porque eu sou um puto filho da puta. Você usa drogas e faz sexo com prostituta. Exatamente isso. Isso é sujo. Então, se eu tiver em Paris, automaticamente as pessoas vão tampar o narizinho. Porque se for o meu caso, tapar um enorme do nariz. Um baita do nariz. Se você vier com uma Steve em Berlim, provavelmente você vai ser um nazista. Cara, achar dinheiro na rua aí, né? Quem nunca achou muita grana na rua aí, né? Eu nunca achei, cara. Eu já achei 75 pau numa carteira. Do Audi, cara. A carteira fora, gastei 75 pau em auto, cara. Mas esse dia aí, você não foi aquela identidade que você me deu lá? Pra foi. Me deu a identidade e falou pra eu achar o dono ainda. Ele viu? Um faro bom. Viu como ele é politicamente correto, né, meu? Ele depois de gastar todo o dinheiro, ele... Bebi muito bem 75 reais, garrafas também, de moscou. Eu também tomei. Vamos, a galera tomou, cara. É, foi bom, foi bom. Cara, qual é a diferença de... ser politicamente incorreto e ser mal educado, cara? É uma linha tênue. É isso que eu ia falar. É uma linha tênue. Eu acho que isso é um assunto sério. Eu não quero falar sobre isso. O Paulo fez pra ser mal educado. É. Quando você peida, Bruninho, na sala lá do seu trampo, você está sendo politicamente incorreto ou você está sendo mal educado, cara? Você está sendo mal cheiroso. Ele está seguindo uma fisiologia básica do corpo, mano. Pra que ele tá segurando? Segurando faz mal, cara. Vai ficar segurando? Faz mesmo, faz mal. Vinícius aí, né, que é... o maior peidorreiro do podcast. Que é especialista em flatulências, cara. Depois diz pra que... gente aí, Vinícius, por que que é... assim, por que que é prejudicial, cara, é, segurar o peido? Bem, eu... eu quero identificar. Teoricamente é o mesmo fato que ocorre quando você vai espirrar. E segura o espirro. Aquele negócio tende a ir pra cima, como qualquer forma de gás. Ou você peida ou você arrota aquela merda. Correto dizer então que é um arroto anal? Exato, garoto. Toca aí, toca aí. Ai. Que coisa de gay isso. Mas cara, eu acho que o lance de ser mal educado e ser politicamente correto, eu acho que, sei lá, vai do... Olha, eu vou falar a verdade. Geralmente, o politicamente incorreto é uma pessoa inteligente. O mal educado pode fazer isso sem querer. Geralmente... O mal educado ele faz por maldade. Olha, cara. Por isso que ele é mal. Porque ele é mal. E o cara que é politicamente incorreto, ele só é um cara bem humorado. Ele é áspero. Cara, de bem com a vida. Ah, vai. É. Ele é chique, ele é áspero. Não, ele é áspero. É isso, ele é áspero. Vídeo cacetada, cara. Eu acho maravilhoso. Viu? Choro de rir mesmo, cara. Mas é sádico, né? Mas é legal, cara. É politicamente cara. Incorreto, cara. E as pessoas. É nada, ninguém morre. Inteligentes. Acho ninguém morre. Traços da morte, mas, politicamente cara, incorreto. Mas, cara, você sabe que a maioria ali. É armada e que as pessoas não se machucam. Não, a vídeo cacetada? Para, cara. Algumas são... Para, cara. Que... Meu, tem até tem gatinho batendo ali... na bola na vídeo cacetada. Meu. Traços da morte é politicamente incorreto. Tem coisa incorreto. Ali que dá dó, cara. Mas peraí, cara. Por que a gente ri da desgraça ali? Porque ela é legal, sabe? Porque somos politicamente incorretos, meu. Porque pimenta no fiocão dos outros é refresco. Nossa, meu, cara. Ring of Fire. É, na... no oferecimento de pomadas Ring of Fire. Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Bound by wild desire. Seu Toba está fazendo o bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Vamos falar de umas séries aí, séries legais, séries politicamente incorretas. Séries supimpas. Beavis e Butthead. Cara, eu nunca consegui ver muita graça com o Butthead, cara. Cara, eu na verdade, eu assisti muito pouco, porque eu nunca tive TV a cabo em casa, então eu nunca pude acompanhar essa programação tão legal e esse entretenimento para a juventude, mas eu queria muito assistir. Se você se comoveu com essa história... Vai tomar no seu cu, cara. Isso aqui não tem essa de comoção, não. Fala aí de Beavis e Butthead, irmão. Qual foi o melhor episódio que você já viu do Beavis e Butthead? Eu nunca assisti também, porque... Cara, ó, quando passava Beavis e Butthead, eu achava muito, assim, foda ter que ficar esperando até meia-noite, meia, uma hora, pra ver 5 minutos de desenho e mais 2 ou 3 clipes. 5 minutos de desenho e mais 2 ou 3 clipes. Eu não tinha paciência, mas cara. Mas eram clipes bons, pelo menos? Era, sim. Era um clipe. Mas eu achava legal. Bons. Mas era uma coisa. É, o legal é que eles ficavam cornetando o clipe, cara. É, isso aí era bom. Mas você assistiu o desenho pra ver o clipe? Não, ou você ficava encanado, assim, tipo, que era pouco desenho e muito clipe? Ou... pouco clipe, muito desenho. Não, era... Eu assistia mesmo por causa do desenho, cara. Eu queria ver o desenho ali. Saiu o longa, não saiu? Saiu. Ficou saindo. Oh, tem o clipe do Red Hot com Roller eles Coaster. Lá. Roller Coaster. Roller Coaster. E é legal o filme? Eu não vi. Roller Coaster. O Bruninho deve ter visto. Eu não vi o filme. Eu não vi porque eu sou cego. Isso é politicamente incorreto, cara. É verdade. Pera aí, mas você não ouviu porque você é cego, cara? Eu sou cego, porra. Cego? E eu sou surdo, entendeu? Cego tipo a justiça ou você é tipo aquele pianista lá, cego? Qual dos pianista dois? Brilhante do filme, brilhante. Ei, mas qual dos dois pianista? Tem dois, meu? O Stevie Wonder e o... E o brilhoso, brilho brilhoso do filme Brilhante, o segundo Homer Simpson. É verdade. O melhor episódio de Beavis e Butthead que eu vi, cara, foi um que eles espalharam, que eles estavam trazendo o show do Metallica lá pra cidade deles, cara. Eu lembro isso aí. Aí, porque eles queriam arrumar um patrocínio, né? Aí eu sei que foi num barzinho lá, né, meu? O cara do barzinho deu um patrocínio pra ele e saiu espalhando que ia ter show do Metallica, né, meu? No final da tarde tava aquela multidão na frente do barzinho lá, o cara chegou pra abrir, cara. E aquela galera, aquele monte de punk, arruaceiro lá, velho. O punk no show do Metallica. É o mais engraçado do episódio. Invadiram o bar do cara lá e destruíram tudo, velho. Muito foda. O Todd é o cara que batia neles, né? Muito foda. É o politicamente incorreto, dentro do desenho politicamente incorreto. Ele namorava uma puta, não é? Muito bom, muito mas bom. Mas por que Beavis e Butthead, afinal de contas, é considerado politicamente incorreto, cara? Ô, louco, os caras só fala palavrão, cara. Peida no serviço. Fala palavrão que Deus te fode, ó. Peida no serviço. Como é que é? Peraí. Não pra... fala palavrão que Deus te fode. Eu trabalhava num negócio que era tipo McDonald's, né? É, tipo um McDonald's... Burger World. Genérico. Burger World. McDonald's. E ainda tem moleque que imita os caras, né? Não, mas imita, assim, as coisas que os caras fazem no desenho, porra, né, cara? Bem lembrado, Pedro. Teve, na época do desenho, teve uns americanos idiota. Se eu não me engano, tem um episódio que eles deitam no meio da rua. Não sei direito como é que é. Que eu achava os legal. Que foram fazer, cara. Achava legal no. Se me destroçou, cara. Da hora. Tá vendo, cara? Uma coisa que é politicamente incorreta. Ser idiota, né, cara? Ó, uma coisa politicamente incorreta não tem na pauta aí. Quer dizer, eu considero politicamente incorreto. Nossa, jura que tem uma pauta, cara? Tem lá uma pauta, ali do lado alemão, ó. Pô, pauta aí, cara. Pauta mole. Pauta aqui, ó, do meu lado. É, o pauta ali, ó. Pauta mole. Aí é o Jackass, cara. Jackass é foda. Cara, eu acho muito chato, cara. Eu acho chato, cara. Eu já achei mais chato. Tava mais legal quando era só os episódios. Não, eu também. Os filmes também não agradaram muito. Saca, eu acho que não tem nada engraçado ver um cara vomitar numa frigideira e comer. Sim, cara. Nossa. É, beber porra de cavalo. É. Tomar cerveja, sabe, pelo toba. O cara enfiar um carrinho no rabo e tirar raio-x, cara. Não tem nada de engraçado. Ah, sei lá, cara. Eu acho legal aquele... Como é que chama aquele programa que os caras não... Que os caras não podem fazer barulho, cara. Não tem um que tem tipo um pai make. Iron Fist. Ah, é verdade, isso, cara. Esse é legal. Esse é legal. Esse é legal. Os caras não podem, tipo, tem que ficar assim. Os caras que pega sulfite e corta pra dentro. Nossa, segundos, cara. Ah, oh, vinagre. Vinagre, né? Tipo, não pode fazer um barulho assim. Não, ó, assim, porque eu acho o Jackass engraçado, velho. Imagina se fosse no Lola lá, tivesse alguém. Lola lá! Brilha uma estrela, Lola lá! tivesse alguém caído bêbado, como sempre tem, e alguém chegasse uma aí, mas, foto, né? Mas peraí, você tá falando... Em vez de alguém tirar uma foto... Não, mas peraí, você tá falando de algo que tá nebuloso. O que que é Lola, cara? Explica aí. O Lola é um mega evento que ocorre anualmente aqui em Marília, numa chácara, uma festa com vários dias. Várias pessoas bonitas, várias mulheres bêbadas na piscina, nadando, lésbicas, tudo mais. Que foda, acho que eu sempre vou no primeiro ou no segundo, sempre no dia errado, cara. Pode ser, pode ser. Toda vez que eu vou, tô Paulo cagando na privada. Agora imagina, é óbvio. No Lola, sempre alguém cai bêbado e fica lá dormindo. Em vez de... Eu votei nele, o Lola. Ô, oh, homem bonzinho, rapaz do céu. Agora imagina, essa pessoa bêbada caída, em vez da gente simplesmente tirar uma foto, a gente começa a filmar alguém passando um KY numa camisinha, coloca um carrinho lá dentro e enfia a camisinha dentro do cu do cara. Mas aí você tá fazendo com o cara inconsciente, aí sim que é legal. Nossa, cara. Isso é crime. Na internet tem uns lances assim, né? Que a galera sacaneia os pinguços assim, né, cara? Ó, oh, e aquele que não é pinguço, mas o cara que põe talco no secador de cabelo da irmã. É verdade. Cara, aquilo é sensacional, Sensacional aqui. Oh, põe o, pra quem não viu ainda, põe o link aí depois. É, você ia falar do truco valendo topa. Tem aquele que o cara tá dormindo e os caras passam uma calabresa na boca do cara, e na hora que o cara acorda, os caras fecham o zíper assim rapidinho. O cara só sente um salgadinho. Imagina. Foi na primeira. A do Bressane, né, meu? Fire. E o cara com a camiseta do Bressane, assim. Pra quem não conhece, é a linguiça do Bressane. Que Oscar Bressane é uma cidade aqui perto de Marília. Linguiça é muito famosa. Grande. Delícia. Oh, baby. Sempre quando tem essa linguiça no churrasco, você enche a linguiça de cu, né? Eu encho. Aliás, Fernando, quando a gente vai assar uma linguiça aí na sua folga, cara? Cara, tô vendo o cara que tem posto atrás, cara. Chama o Bressane, hein, meu? Senão o Fernando não vai querer. Não, fazer. Se o Bressane não for, ninguém vai pôr linguiça na minha folga. O rapaz que desenhou Beavis e Butthead aí, ô Vinícius? É o mesmo cara que desenhou o Rei do Pedaço também. Verdade, o traço é muito parecido, cara. Mike, o Rei do Pedaço verdade, não vingou, né? Vingou. Ah, cara, eu não curto muito, não. É legalzinho, eu mas acho... eu acho que foi cancelado já. Já é, durou pouco. Eu acho meio besta aquilo lá também. É, sei lá, meu, é um cara normal. Do que se trata? Eu prefiro Teletubbies. É, sabe o que é a bola do Rei do Pedaço? É o Simpson. Não, não é, alemão. O Hank, que é o personagem sim. principal, ele é o cara mais politicamente correto que existe. Ele é bonzinho. E o legal... Ele é o Flanders. É isso. Ele é o Flanders. Ele é o Flanders, cara. O lance da série tá aí. Ele fica lá com as nerdices dele e todo mundo detonando a volta dele e ele perdido. A única coisa politicamente incorreta que eles fazem é tomar cerveja na calçada. Tô fudido, cara. Que não é nada, morto, não é nada bizarro. Cara, gostar de humor negro é ser politicamente incorreto? Porque eu curto muito Happy Friends, com cara. Com certeza é, cara. Happy Friends é muito bom. Ó, eu não acho sei que é isso, mas eu gosto de humor negro, cara. Como não, Paulo? Vamos cantar a musiquinha. Você que é um cara especialista em assuntos internéticos, cara. Que isso. Ô, louco, cara. Você que é formado em computação, cara. Quem sabe a musiquinha do Happy Friends aí, hein? Vamos cantar. 1, 2, 3, 4! Cara, tinha uma bronca dessa maldita música, cara. Vai lá, ô, quiabo. Diabo, é diabo. Meu, não dava pra aguentar aquela música. Foi só a primeira vez que eu ouvi, depois eu corria, cara, os episódios, assim, do DVD, porque não, ah, legal. Não tinha condição, não cara. É boa, o que cara. Consiste o Happy Friends, cara? Ficou no meu... Os sofinhos, o alcezinho, o esquilinho... Viadinho. Todos bonitinhos, cara, só que é sanguinária a coisa, é entendeu? Tipo... Como é que chama aquele Turksy que inclusive não foi falado no podcast anos 80? Da turma. Como é que é? A turma? A nossa turma? Nossa turma. Get along, gang, get along. Só que é tipo é isso. Só que é aquela pessoal, só que fazer. Não, mas são mais fofinhos ainda. É tipo uns Pokémon, Paulo. O esquilinho vai moer cama e. E cai na mata. E o corpo na moenda, cara. Eles daí não, ele não desesperado, falam. Vai tentar buscar ajuda. Cai em cima de um porco espinho e assim vai, só desgraceira. Mas sabe uma coisa que acontece nesse desenho aí? É, que não acontece em outros, aliás, que nada acontece assim com maldade, é tudo por acaso, tudo acidente. O cara Acontece. Azar. É. Cara, se o senhor A fosse um personagem. Não, cara. Não, tem uma exceção. Acho que tem uma exceção no Raptory Friends. Que é quando tem aqueles episódios que mostra aquela estatueta. Aquele lá. Aquele totem maldito. É, que quem fica perto do totem tem um azar. É, ou cai um raio, ou cai um helicóptero. Mas é assim que funciona a vida. É karma isso. O senhor A ficou perto da você ferrada, cara. Nossa. Pegou doenças venéreas. Inclusive na boca. Ah, é, cara. Sabe outra coisa que é legal também do Raptory Friends, voltando um pouco pro lado nerd da coisa? É feito em Flash até hoje. Até hoje? Sério, cara? É verdade, até na TV é feito em Flash. Cara, mas de desenho animado eu acho que insuperável é o Pica-Pau. Principalmente no seu início, quando ele era vesgo, de olho verde, maluco. Tinha perna grossa, era vesgo, tinha dente, cara. Tinha dente. Cheirado. Não, pode crer. Ele ali, eu não gosto porque eu não gosto de gente estrábica. Aquilo, cara, o episódio do rachador, que é o clássico, eu acho que dessa época, em que ele fala que o rachador faz... E o Pica-Pau fala que ele faz... Cara, aquilo é sensacional. Nesses desenhos mais família aí, pode até não parecer que é politicamente incorreto, mas sempre, pelo menos, tem uma tentativa de assassinato, né? Mas todos, cara, perna longa, todos esses desenhos antigos. Eu acho que, tinha que ter um longa do desenho que passa nos Simpsons lá, mano, do rato, do gato. Comichão e coçadinha. Comichão e coçadinha. Mas vai sair. É louco, cara. Mas vai sair, vai sair. Então, já tá rolando aí uns esquemas que eles querem lançar o Comichão e coçadinha. Não o solo, não, né? Não, não, cara. Senão o gato morre já no primeiro segundo. Não, não. Só que de todos, cara, eu acho que desses que enganam quando a gente acha que é politicamente incorreto e não é, é um episódio do Pato Donald, que é daquela série da Disney, dos sobrinhos dele lá, tá lá na casa dele, né, visitando lá. Qual? O Guinzezinho e o Luizinho? E eles sacaneiam dizendo que o Pato Donald tá doente e tal, que eles colocam um coelhinho debaixo da blusa dele e fala que é o coração dele que tá... Vai tá falhando. É, cara, que ele fica lá desesperado achando que vai morrer. Diferente, né? Nada, os caras vão safenar ele, vão ter que pôr uma planta safena. Meu, aquilo é de uma maldade, cara. Aquilo é sadismo puro, velho. E é desenho pra criança, né, cara? Aham. Uhum. E que eu ia falar quem tá falando do Pernalonga, naquele episódio do Família da Pesada, que mostra um desenho do Pernalonga que o. Que ele consegue matar o Pernalonga. É, o não, como é que é o nome do cara? Troca letras. O Elmer. Acaba com a perna longa, cara. Fuzila ele, quebra o pescoço. É verdade. Carrega pela orelha, cara. Sai arrastando. Deveria acontecer isso no perna longa, eu acho. É porque o Pica-Pau algumas vezes se fode, né, cara? Cara, ó, eu torço pro. Coyote, cara. Mas todo mundo torce pro Coyote. Eu não conheço ninguém que torce pra aquele idiota do Papaléguas, cara. Eu torço. O Papa Legos eu acho que é o mais politicamente incorreto de todos, cara. Não, eu acho que não, porque ele tá na boa, cara. Tá na boa nada, tem hora que ele faz pra sacanear. Não, cara. Tá na boa não, porque ele tá sempre acima do limite de velocidade. Seja lá onde for aquela merda, o Papa Legos tá acima, velho. Na verdade, fazer uma autopan, né, meu? É, mas eu assisti uma vez o Papa Legos se fudendo, que foi no primeiro ou segundo episódio do Family Guy, que ele é atropelado. Cara. Ah, sim. No Family Guy, todo mundo que nunca se fudeu se foge, cara. Até o Homer. É, o Homer nunca se fudeu. Perdão. Eu acho que até a turma do Scooby-Doo já se fudeu no Family Guy, cara. Já, verdade. O He-Man, sei lá. O Lula. Por falar em Lula, cara, vamos falar do South Park agora. Teve um episódio esses dias, novo, inclusive, que o Lula apareceu no South Park. No South Park? É verdade. E ele fala... Um segundo. Ah, ele fala... Tá bom, já. Ai, caramba! É tipo, tá falando da crise mundial e tal. Aí aparece o Lula falando e ele tem 4 dedos só. Inclusive, todos os personagens do South Park têm 4 dedos. Eu suposto que o cara tinha feito o Lula com 5, cara. É verdade. São 6, né? Só pra pensar. Não, o lance do carinha morrer em todo episódio do South Park é legal, velho. Ah, isso eu achava massa, velho. Mas eu não entendo como que ele volta depois. Ah, porque não tem continuidade, cara. Cara, eu... Como é que o Coyote nunca quebrou uma perna? Ele quebra. Ele é de adamante. Achei aquelas plaquinhas. Ele é elástico. Ah, o South Park, cara, eu vi poucas vezes e não achei graça nenhuma. Eu nunca vi também, porque eu não tenho TV a cabo. Mas eu prefiro morrer queimado. Tava vendo na internet o projeto que o cara mandou lá pra emissora pra fazer o South Park, cara, era naquele esquema do South Park, o desenho bobinho lá, só que era uma luta entre Jesus e o Papai Noel, cara. Nossa! Diz que o Jesus ganha do Papai Noel depois de decapitá-lo com a sua auréola. Jesus tinha uma auréola pra começar, né? É um anjo. Nossa. É igual o joguinho que tem lá, meu, Bible Fight. Bible Fight é ótimo. Bible Fight é politicamente incorreto ou não? Põe o link aí, perna, se vira e você acha. Você, cara, você coloca Jesus pra lutar com a mãe dele, cara. Olha que coisa horrorosa. É verdade. Ah, vai dizer que você nunca brigou com sua mãe. Brigar ou lutar é outra. Vai lutar, cara. Não, lutar você é... nunca deu uma rasteira na sua mãe? Ah, cara, você é um amador, então. Uma vez eu dei um pilão giratório na minha mãe, ela levantou. E me deu o Tiger Robocop, cara. Eu sei que saiu no prejuízo porque pegou no saco. O Yuga Fire. Foga Fire. Foga Fire? É. E tem o Foga Play também. Sinto muito fãs dos Simpsons, mas na minha opinião, o Family Guy ultrapassou o Simpsons há muito tempo já. Ultimamente, respeito, cara. Eu tenho respeito muito grande pelo Simpsons, mas... Eu também. Principalmente pelo Homer, cara. Tipo, o Homer é mais velho. Eu, como eu não tenho TV a cabo, eu nunca vi o Family Guy. Eu como... Verdade, eu já vi, assim, uma ou duas vezes, mas... Não tenho uma opinião formada. É porque eles superaram, cara, o humor negro do Simpsons. Eles conseguem ser muito mais, cara, não duvido, mais pior de ruim, cara. Bem mais pior, eu acho. Eles são os doentes, cara. Essa é a verdade. Com certeza que o desenhista, sei lá, passa rasteira no... Cara, o desenhista... O patrão. Esse desenhista, inclusive, ele é considerado a celebridade mais inteligente dos Estados Unidos, cara. Por isso que tá assim lá, é, né, o tal, cara, do Seth MacFarlane. O cara desenhou até projeto do Ace Ventura e ele é fodão mesmo. Puta, meu, é muito inteligente. Cheio de flashback, um monte de celebridade que aparece lá, cara. Meu. É muito foda. Ah, é Lost então, cara. É. Tem um monte de flashback. Tem celebridades, cara. American Dad não, é Family Guy, é Lost, cara. Mas Lost tem celebridade? Claro que tem, claro, cara. Que tem celebridade. Quem, por exemplo? Ué, todo mundo lá é famoso, cara. O Jack lá é do... O Rodrigo Santoro. É verdade. O Rodrigo Santoro é famoso. Tem o Hobbit lá. É verdade, tem o Hobbit, o Charlie. Cara, tem é verdade, o... Loki fez Lobisomem Americano. Lobisomem Americano, Bala de Prata, fez Bala de Prata. Mas isso aí não é famoso. Ô, louco. Que isso, cara, Stephen King. O Lobisomem é famoso. Bala de Prata. O Lobisomem é famoso, mas o Loki, ninguém sabia, cara. Olha, cara, hoje seria proibido Bala de Prata. Por quê? Crueldade contra os animais, cara. Armas de fogo. É verdade. E aquela fumaça preta, por acaso, é o Samuel Jackson, meu? Universe in disenchantment, and you're gonna know the truth. We are gonna rule the world, don't you know? Don't you know we're gonna put it together? Então, alemão, eu sei que você tá com vontade de falar aí, que você é um grande fã. Fala do Oblongs. O Oblongs é ótimo, cara. Pra quem gosta do humor satânico. Satânico e humor. Os Oblongs é o seguinte, tem uma cidade lá, que eu não sei como é que chama, não sei que é lá, Rio Valley. Tem tá zoando. Pega aí, Rio Valley não é do De Volta ao Futuro? É do De Volta ao Futuro. É Rio Valley mesmo? Cara? É. Rio Valley mesmo? Ah, o Bruninho falou que é, não tô falando nada. É ou não é, Bruninho? É ou não é? Agora apura essa fonte, é ou não é, meu? Ah, bom, então é, vai. É verdade, De Volta ao Futuro. Eu sei que tem uma fábrica em cima de um monte lá, que aí lá perto da fábrica moram os ricos. E aí o esgoto da fábrica vai tudo pro vale, que é onde moram os pobres deformados. Já entendi. O esgoto caiu na água deles, né? É, eu sei que é todo mundo deformado, cara. Tipo o pai lá, que é o Bob, ele é só cabeça e tronco. Parece um pino de boliche, cara. Uma vez ele... ele faz tudo. Isso aí é politicamente correto, cara. Porque é inclusão. Isso aí é adaptação, né, meu? É. Cara, tem uma lá que parece um sapo, né, tem cara? Tem lá o nome dela. Também uma vez o Bob lá, que é só o cabeça e tronco, entrou no ônibus, cara. Cabeça e tronco. Na hora que ele entrou, o motorista deu uma freada e saiu rolando. O motorista falou assim: quem que jogou essa garrafa em mim? Meu, eu tenho que ver isso, cara. Social, cara. Oh, mas é, a mãe da, da molecada não tem problema algum, né? Eu não lembro, tem? É careca. Ela é careca, ela cara. Ah, mas isso não é. O Mosca, é normalmente. O Mosca também, meu. O Mosca é assim também. Não tá falando nada. Ele mora em Rio Vale. O Paulão tá ficando. Tá louco, mas o Paulão não bebe, mano. Não. Futurama, cara, pra mim, aí que me desculpem também, os fãs do Simpsons, cara, mas as piadas do Futurama, pra mim, são sensacionais, cara. Eu sou mais simples. Cara, eu sou mais Simpsons também. Cara, Bender, Fry, que é um filho da puta. Ah, o Bender é o melhor. Cara, Zoidberg e por aí vai, cara. Zoidberg, cara, que é certo. Futurama é sensacional, né? É bom pra caralho, mas eu acho que Simpsons é muito mais legal. É que Futurama é mais crachado, né? O Simpsons é mais contido, parece. Futurama é mais ácido. O que eu acho que a diferença, uma das diferenças, né, que eu acho que definem bem o humor do Futurama e do Simpsons, é que o Futurama usa mais as celebridades. Eu acho que isso é muito louco, cara. É a forma que a família da pesada usa, fica zoando a pessoa que você conhece o defeito, meu. E lá isso é muito bom, cara. E no Futurama é só a cabeça da celebridade. É, né? Não, puta. Pô, eu tenho uma pergunta. Nos Simpsons, é, eu acho que logo nas primeiras temporadas aparece uma banda chamada Spinal Tap. Essa banda existe, puta, cara? Puta, cara, a história do Spinal Tap é maravilhosa. Spinal Tap foi criado pra um filme. Só foi criado um filme, chama Spinal Tap. É, Disney Spinal Tap. E é... É a história de uma banda que depois de fazer sucesso na década de 60, 70, volta na década de 80. Cara, assistam Spinal Tap. Vale a pena, cara. É tesão, cara. Spinal Tap é foda. Inclusive tem uma música do Spinal Tap no Guitar Hero. Qual? Qual? É... Ah, se não sabe, não dá. Não, o cara não sabe, quer falar. Só falta ele falar que é no Guitar Hero do, meu, PlayStation. Por falar nisso, no Simpsons só aparece o Ronaldo, rapaz. Ronaldo. Ele jogava no... Na época, na época ele jogava no Real Madrid. Ele aparece lá naquele episódio que o Homer começa a roubar. Que a Lisa joga futebol, ele é o árbitro. Aí ele sacaneia o bagulho. E foi o Ronaldo que dublou, Vinícius. Óprio. Verdade, rapaz. Será que ele comia traveco lá também? Se fosse o Família da Pesada, você acha que ia ele como o melhor jogador do mundo ou como comedor de traveco? Com certeza. Ele e o Quagmire saindo na Tailândia. É verdade. É verdade. É por isso que o Família da Pesada tá assim, eu acho, velho. Cara, estourado. Mas eu acho que na época ainda não tinha, assim, não se sabia dessa predileção do Ronaldo por seres... Bissexual, vai, pode falar. Era X-Men. X-Men. Eu acho errado de ficar julgando. É mulher de tromba, né? Ninguém tá julgando, só tá tirando sarro, cara. Eu tenho uma pergunta também, mas não precisa fazer uma resposta de meia hora igual a do Fernando. Por que que o Simpson novo é tão chato, cara? Por causa da voz do Homer, que tá Homer? Assim, agora é uma voz aquela voz. Deixa eu te explicar sobre o voz do Homer. Oh, não! Isso tá acontecendo! Falou da teoria sobre isso. Ótimo. Não, é a voz do Homer, cara. Voz... Cagaram no Homer no filme, cara. Ele dá uns berrinhos. Ele dá uns berrinhos, às vezes. É muito gay, cara. Tipo assim... É, ficou... Eu não gostei. A voz de antes era mil vezes mais louca. Não tem mais o... Eu tô chachado de ver começar a campanha pra voltar o outro dublador, cara. Esse cara acho que morreu. Cara. Morreu. Não morreu? Morreu, cara. Ah, coloca a voz do Wolverine nele lá, meu. Cara, sabe uma coisa... Como é que seria, Vinícius, aí? Wolverine... Né? Aliás, o Homer aí na voz de Wolverine, como seria, Vinícius? Bandeirantes. O canal Bandeirantes. Como eu vou fazer isso, canal, mano? O que eu vou falar? Cara. Porra. Cara, tem um lance no Simpsons, aliás, assim, que os Simpsons têm o costume de escrachar todo mundo, blá blá blá, de uma forma sutil, a maior parte das vezes e tal. E eu acho uma hipocrisia do caralho alguns países, inclusive o Brasil, entendeu? Do caralho não, perna, do caraca. É da... Fazer aí uma censura, ficarem todos revoltadinhos por alguns episódios aí que sacaneiam, ficaram bravos aí. Não, em 2002 aí saiu um episódio, cara, dos Simpsons aí, cara. É da 13ª temporada, não sei se chegou no Brasil aí na Globo, né? Eu creio na que Globo não passou, só na Fox. E é esse, o episódio e tal que sacaneia, assim, entre aspas, o Brasil, né? Colocando macacos no Rio de Janeiro, mulheres... A enxurrada de rato, cara. É. O que me deixa puto é que todo mundo sabe que macacos não é no Rio de Janeiro. Não tem macacos no Rio de Janeiro. Não, eu acho uma hipocrisia muito grande, cara, porque, meu, os caras... Eles se zoam muito mais que eles zoam qualquer país, cara. Que eles acabam com os próprios americanos. Saca, eu acho que os caras ficam preocupados com desenhos animados, com uma imagem que estão mostrando aí, tá? Eles deviam estar preocupados em mostrar melhorar uma imagem, melhorar, né? Em melhorar a imagem, não... Sei lá, cara, é o meu voto de protesto no Tosco Chanchado. Mas os caras que escreveram isso aí, eles não conheciam o Brasil, cara. Porque escrever tudo isso daí, esquecer dos traficantes, verdade, da linha vermelha, da Praça da Sé. Tropa de Elite queimou muito mais do que o Simpson, e todo mundo gosta. É verdade. Até o Lula assistiu. É isso aí, aquele pirata. Filme, aquele pirata. Filme pornô gay. Pirata. Tromba de Elite, né? Tromba de Elite. Trolha de Elite. Oh, sabe um negócio legal do Simpson? Todo mundo sabe que a mulher do Flanders lá morreu, né, em 2005. O Homer que matou ela. Malte. É, em 2005. Verdade? E ela não voltou. Ô, louco, perna. Você tava morando no esgoto? Não, cara, eu não tenho TV a cabo, cara. Foi em 2005, cara. Cara, eu não tenho TV a cabo. Você é o Messi Sphincter. Então, eu tava vendo a história, por que mataram ela no desenho. Eu sei por quê. A dubladora americana pediu um aumento, cara. E os caras falaram, tá bom, vamos te dar um aumento. Deram aumento pra ela e mataram a personagem dela. Nossa, cara, isso é piada de humor negro, né, cara? É, isso aí é o... Tem que ser assim, meu. Atrás podia das câmeras. Podia ter matado o Homer também, em vez de colocar essa voz nele aí, meu. Mas aí é o dublador brasileiro, né, irmão? Não é o brasileiro. Matava o Homer e depois cortava na edição, cara. É só verdade. Cortava o Homer brasileiro. Deixa ele mudo. No lugar, colocava algum cone, alguma outra coisa. Oh. Chama o Cigano Igor pra dublar o Homer. Eu te amo, cara. Marge, eu te amo, Marge. Cerveja, eu te amo. Vamos para o bar do Mou tomar cerveja. Cara, e eu descobri essa semana aí, né, pesquisando a respeito aí de coisas politicamente incorretas, né? Saindo, cara, do esgoto agora. Acabei de encontrar um desenho chamado Draw Together, cara, que conta a história aí, né, um reality show, né, um Big Brother aí com um personagem de desenho, né, e tem um super-herói aí, o Captain Hero. Tem uma personagem que satiriza a Betty Boop. Tem um outro personagem que satiriza o Link do... Pô, mas cara, seria legal fazer um negócio desse só com tipo personagens de desenho decadentes. Ô, né? Tem o Pikachu, Paulão. Não, legal, tipo, coloca numa... Pikachu tipo, laranja. Brother, tipo... Pikachu, Space Ghost, tá ligado? Ô, Space Ghost! Eu me lembro muito Space bem Ghost, rapaz. De um Space Ghost de costa a costa que mostrou uma época em que ele tava depressivo, é, né? É, barrigudão, cara. Alcoólatra. Cara, aquilo foi sensacional, cara. 20 anos. Me lembra aí de Joey Ramone sendo entrevistado pro Space Ghost, cara. Era bom, era bom. E aquele inimigo Robert dele? Robert Downey Jr., né? Ele é o mais zoado, Robert Downey Jr. Foi zoado na Família Pesada e no Simpson já. E no Tosco Chanchada. No Tosco Chanchada. Foi a vez que ele ficou mais irritado. É verdade, meu. Aquele dia que ele veio aqui e bebeu todas no episódio que não deu certo, foi foda. Você não terminou a história do desenho aí? Como é que é? Ah, é, então. Aí o... rola lá o reality show, cara, mas é... esse sim, é do momento, acho que é o mais politicamente incorreto, porque rola lesbianismo, racismo... Cara... mutilação, escatologia... Nossa, cara, mas esse desenho não é politicamente incorreto, ele é totalmente pervertido, ele cara. É insano, cara. Onde você achou isso? Cara, a internet é o poço. Ele tava naquele site que ele costuma frequentar lá. Tinha um link. Ele passou a fotografia do Iron Maiden. Training. Não vou mais fazer o link desse site, que o Perna brigou com os produtores lá. E os caras não queriam fazer nosso jabá no site, não vou fazer o jabá deles, não. Eu vou falar rapidinho. Tem um também que chama City Hunters aí, mostrei pro Perna hoje. Procurem que é muito bom. Porra, é, cara. City Hunter é a história de um cara que foi abandonado pela namorada dele. Conheceu um tipo de um doutor sexual, assim. O cara é um super casanova. O cara vai ensinar ele a pegar vários tipos de mulheres. Aí tem um computador que qualifica as mulheres, dá uma dificuldade pra elas serem pegas. Skynet. O tipo das mulheres entre comedora de homens, fanfarrona, putinha, gays. O Ronaldo pega as mulheres. É comedora de homens. Comedora não, comedora de homens. De homem, é verdade. Um comedor de homens. We'll be right back. Tropa de Elite é politicamente incorreto ou é apenas um bom filme que trata a realidade do Brasil, um país filha da puta politicamente incorreto? Acho que é a opção 2. Eu acho que é a letra C. Não tem TV a cabo. Alguém aqui viu Tropa de Elite no cinema? Ou comprou o DVD original? Alguém não. Aqui, além de mim, não viu Tropa de Elite? Você viu no Berlim, sim, que fica passando enquanto as bandas tocam, mano. Cara, nunca vi. Nunca vi. Eu, quando tiver a oportunidade, eu vou comprar o Tropa de Elite original, porque eu acho sensacional, cara. Eu tenho lá perto de venda original, eu baixei 6 meses antes de sair no cinema. É original. É, inclusive eu gravei a cópia do alemão, cara. Aí, ó, mentira. Preso. Mentira, porque eu comprei. Eu compro. Não, mas espera aí. Vocês estão acreditando mesmo que aquilo lá foi pirataria? Não foi, rapaz. Claro que não, cara. Eu acho que foi divulgação. É igual o filme da irmã da Vivi Fernandes aí, pornô, que saiu. Apareceu dano pro cara. É, e saiu um caseiro aí dela, coincidentemente. Bem antes do lançamento do filme. E é bem gravado, inclusive, com o caseiro. Exatamente, vamos falar disso agora ou não? Chácara, assim, tipo seu Antônio. Ah, seu Antônio. Passou a saroba na menina lá, cara. Ah, o Wolverine Origins, cara. Puta que pariu. Não, é, vazou também. No effects. Não pode ser assim, pirataria, cara. Vazou porque, na verdade, não vazou. Os caras jogou. Tanto que o diretor da Fox, cara, ele sacaneou todo mundo que foi assistir pensando que tinha 14 minutos a mais de filme. E na verdade não tem porra nenhuma de 14 minutos a mais. Meu, é igual deveria ter meia hora a menos aquela bosta daquele filme. Pelo amor de Deus. Aí quem foi assistir ficou esperando e não viu nada a não ser os efeitos especiais que na cópia que vazou não tinha, né? Não, mas ele não explicou. Se você quiser ficar lá no cinema 15 minutos depois que acabou, você fica. Então 15 minutos a mais, pode ficar lá. Isso aí é combinado com o dono do cinema. Ó, mas tem... Mas se tem um filme que é politicamente correto, essa merda desse filme do Wolverine. Não sai uma gota de sangue no filme, o Wolverine dá agarrada nos outros, não sai sangue. Pera aí, ele dá o quê, Vinícius? Garra quê? Garrada. Olha. Como é que é, o Vinícius? Ele é um homem de garra. Isso não é um filme, como um é que filme explica, gay bizarro. Explica isso aí, cara. Como é que é, garrada? O Wolverine dá garrada nos caras e não sai sangue. Ele é tipo o Ronaldo, é isso? Ele garra. Ele não sai sangue porque ele é mais virgem, né, cara? Mas ele é adamantio, né, meu? Ele regenera, ele volta a ser virgem toda vez. Mas eu fico... Pô, é verdade, hein, cara? Olha um papo bom aí. É verdade, ele não pode operar da fimose, por exemplo. É, ele regenera a fimose dele. Ele imagina a fimose volta, porra. Ia ser uma bosta, meu. E ele perde as pregas também. Toda vez que vão comer, ele vai sangrar. Porque ele é virgem, velho. Puta, que bosta, não dá nem pra ele depilar, eu acho. Pô, mas falando sério, cara, o Wolverine... Ele mata pouca gente, se for ver. Ele só mata gente nos gibi que é nome dele. Porque no X-Men mesmo, ele só mata a Sentinela. Ó, eu ouvi uma frase... Nos gibi dele, ele ajuda a velhinha a atravessar... No dos outros, ele ajuda a velhinha a atravessar a rua. É verdade. Ele é mó bonzinho. Fofinho, né? Eu ouvi uma frase legal mesmo. Eu acho que eu li no Orkut de um camarada aí. Se o cara estiver ouvindo, pode mandar um e-mail aí pro Tosco Chanchado. Dá um Orkut do cara. Eu não sei que... www.orkut.com.br/profile 12349876, sabe? BFJK. O cara falou, uma coisa certeza em filmes e desenhos do Wolverine, se ele tirou a garra pra matar alguém, a última coisa que ele vai fazer é dar uma agarrada. Ele tira a garra e dá um chute. Ou ele tira só as duas do lado e põe no pescoço. Intimida, é. É isso mesmo. E tira um pedaço de carne que tava no dedo. Agora imagina se o Wolverine fosse politicamente incorreto, como todos gostam. Come da Travis. Agora, como todos gostam. Tá feia a coisa. Pior se ele desse e gostasse. Cara, mas o Wolverine... Come uma pessoa humilde. E gosta. Mas o Wolverine aí, né? Trocadilhos à parte. O Wolverine, cara, a galera gosta dele justamente por esse jeitão politicamente incorreto que ele tem nos quadrinhos, né? Meu chapa. Clube da Luta, galera. Um filme que é politicamente incorreto, eu acho que todo mundo viu. Até o Paulão, que não tem TV a cabo, eu sei que viu. Cara, por falar em Paulão... Por falar em Paulão, tem uma mensagem subliminar no Clube da Luta que aparece o Paulão do Brad Pitt, cara. Você já viu isso? Na onde? Tem uma mensagem subliminar no Clube da Luta que passa umas imagens correndo. E você der um pause, aparece o Paulão do Brad Pitt, cara. Credo, cara. No cinema, né? No cinema. As crianças estão vendo o filme lá. Ele coloca esses lances, né, mano? Criança chorando. Muito foda, né? Filme politicamente incorreto, muito foda. Mas por que o Clube da Luta é politicamente incorreto, cara? Porque ele critica a sociedade politicamente não, correta. Eu acho que não, essa é a definição acho geral. Que não tem nenhum problema disso. Eu acho que é mais pelos atos de vandalismo. Tipo, que, de certa forma, mostra que você pode quebrar as coisas, os padrões da sociedade, coisas afins. Mas se a gente for ver por esse lado, qualquer filminho de bandido é politicamente incorreto. Tipo Ocean Eleven, Os Bons Companheiros. É em todos eles se dão. Não, nos Bons Companheiros não. Quase falei uma sacrilégio. Ô, Vi, é diferente, cara, porque os atos que eles fazem no Clube da Luta são coisas pequenas, cara. São coisas que qualquer Zé Mané pode fazer, cara. Isso bem. É que Clube da Luta é multi-interpretação, né, cara? Parece que um monte de gente entende. Ele é tipo a Bíblia, né? Ou Donnie Darko, né, cara? Ou aquela porque eu mesmo já tenho várias interpretações. Donnie Darko, eu não gosto de Hulk, claro. Incomoda, cara. Cara, é filme sinistro. Não, mas a Anita Dark é foda também, velho. Morgana Dark também é foda. É, essas atrizes pornô que colocam Dark no meio, mano. Fear of the Dark. Fear of the Dark, né? Fear. Bom. É um nome de filme, cara, com um F aí. Fear of the Dark. Ó, filmes aí que acham que são politicamente incorretos aí, e pra mim é uma merda sem tamanho, é a série American Pie, cara. Eu acho ridículo. Ah, é comédia, mano. Não, fraquíssimo. Deprimente, cara. Pastelão, cara. É, filme de grupo de amigos ruim, né, meu? Não é igual Porks, um clássico. Não, Porks é hardcore, cara. Total, total. Picardias do Vinícius. Férias do Barulho, cara. Nossa. Isso é nerds, velho. Isso é 80. Férias frustradas, cara. Isso é mais 80 ainda. Celular do Fernando tocando nos estúdios do Tosco Chanchada. Viva a voz aí, vai, Fernando. Larga a mão de circulação. Não, avisa não. Isso não é politicamente incorreto. Gabi, participa ao vivo. Ó, a Gabi vai participar ao vivo, hein? Pronto, você está no ar. Fala um filme politicamente incorreto, Gabi. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Ó, fala um filme politicamente incorreto. Desenho? Filme. Politicamente incorreto? Filme. Filme? Politicamente incorreto. Politicamente incorreto? Caralho! Ronaldo! Oi? Ah, não sei, vocês não iam falar de desenho? Fala um pornô! A gente mudou o tema. Por que vocês mudaram o tema? Ah, mulher pergunta demais, cara! Vai, vamos falar então. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena. Músicas politicamente corretas, mundo da música em geral. Mozart, cara. Eu acho que Mozart é politicamente incorreto. Quem é esse cara? Qual aquele que era surdo, cara? Qual que é? Van Gogh. Beethoven. Van Gogh. Vem cá, ele me deu. É o outro bar do Paulinho, Van Gogh. É o bar da Pedra Neymar. O Beethoven era politicamente impossível, né, cara? O cara é surdo, é música e é bom. Mano. Como é que pode? Mas ele escuta o timbre, né, mano? Ah, ele é. Não sei se... Como é que é, Vinícius, isso aí? Escutar o timbre sendo surdo. Acho que aquele que bate no estômago, assim, mano. O que é aquilo? Boroné. Assim, quando o grave bate no estômago. E não quando tá entrando por trás, se liga, né? Quando é, tá, assim, como é uma carajé saindo. É como diria o Ringo Starr, cara. Eu gosto muito do Beethoven, principalmente das letras, né? Putz! Que é quando ele bate no bumbo e você sente no peito. Esse é o Planet Ramp. Fazendo é peito. Toda porrada que entrar no ouvido sai da guitarra. Baixo aí, tá aí, ó, mesmo. Bebendo cana, o grito vem da rua, movendo a marihuana. O band rap é politicamente incorreto porque fala marihuana na letra? Não, é porque fala. Ó. Fala maconha também. Fala, é. Não, é politicamente incorreto porque eu canto assim porque eu fumo maconha. É. Mas então quer dizer que se eu fumasse maconha eu cantaria daquele jeito também? Provavelmente. Daquele jeito, eu canto como eu canto. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. É verdade, é só fuder. Não, mas ó, o Raimundos é politicamente incorreto? Era? Foi? Foi. Ó, se o Raimundos era politicamente incorreto, então as rimas, né, da nordestinas lá, né, dos repentistas lá, no, dos discos do Raimundos lá, principalmente do primeiro, também são politicamente corretas, cara. Com certeza são. Mas o do Raimundos é mais... Eles falavam buceta, né? É. Falavam buceta na música. Pô. Falava, ela pegou no meu pau, pôs na boca e ficou do quarto. É verdade. É uma frase completa. Eu gosto de na manivela. Eu gosto de Natal, então pega no meu pau na. É verdade. Essa é uma das melhores rimas, tipo, Vital meu pau. É verdade. Eu não imagino. Mas deve ter por aí. Teve o Virguloides, cara. Virguloides na casa da Dona Teta. Tem aqui clássico na casa da Dona Teta. É uma banda de três músicas, né? Alguém tá barato na vizinha? Qual, quem canta isso aí da não sei, cara, cariar, não conheço. Cara. Isso conheço. É. Eu cheguei, cara. É a extinta banda do Alexandre Pires, que deixou o marido. Mas isso não é politicamente incorreto porque toca no Faustão. Aí é legal quando o Alexandre Pires cantando. Ah, cara, mas Mamonas Assassinas tocava também. Então, velho. E as boquinhas aí? Garrafa, cara. Isso não é tudo uma hipocrisia, filha da puta de pessoas, filhas da puta tentando parecer pessoas normais quando na verdade são filhas da puta? Sabe o que é isso, cara? É igual nos anos 50. 60, quando o Elvis ficava rebolando lá e todo mundo não, a igreja falava que ele tava com o cão no corpo, entendeu? Aí agora, se rolar uma festa no 60 numa igreja, todo mundo vai dançar igual o Elvis, cara. Ah, mas quem se rolar, né, o Creu na igreja, o pastor vai dançar, entendeu? O Creu, cara. Vou procurar a música, essa é a homenagem da senhora. Aí o pastor vai falar assim: vocês não creu? Creu. Ó, procure Alta Nuvem de Glória aqui. Nuvem de Glória quer dizer é maconha, aquela fumaça, já não sei. Versão funk, cara. Bem lisura, viu? O pessoal lá da igreja tá mexendo com o pezão. Mas com a graça do Senhor. Nossa, é de uma hipocrisia, né, cara? Não somos todos filhas da puta fingindo seres normais que fingem ser filhas da puta? Mas, cara, eu acho que é só, na música... Foi profundo isso, hein, quando vocês parem pra pensar. Na música, tá. Eu acho que são poucos que não são politicamente incorretos, cara. Seja pela atitude, seja, saca, pelas letras. O Jota Quest, por exemplo, é politicamente incorreto? Não, cara, mas ele é totalmente dentro dos padrões, assim. Então, eu acho que você falou besteira, cara. Eu também acho. Tipo assim, ó, você pega total shit. Uma banda que revolucionou o rock and roll, cara, tipo, foi o Guns, cara. O Guns N' Roses, tipo, de uma época em que todo mundo era, tipo, saca, aquela coisa de metal farofa, de cabelo enorme e tal, eles chegaram jogando cadeira coletivo de imprensa. Eles eram politicamente incorretos. Totalmente. Não, cara. Tudo bem, o Guns sim, cara. O rock and roll, beleza. O rock and roll é, mas. Tem outra imensa gama de estilos que não. Mas assim, tem uns. Alguns estilos assim que ficam em aberto, né? Porque se você pegar o Falcão, por exemplo, cara. Né? É uma coisa inteligente, uma crítica inteligente por parar e pensar o que ele tá falando e interpretar, ele é politicamente incorreto. O problema é que no final das contas a gente acaba rindo da própria desgraça, né, cara? Cara, eu sou o primeiro a rir da minha própria desgraça, cara. Eu também. Se alguém vier eu falar, essa piada eu já fiz. Eu sou o segundo a rir da desgraça do Fernando. Aí, ó. Eu me sinto no direito a fazer piadas de mau gosto sobre as outras pessoas porque eu faço sobre mim também. Exatamente. Então faz uma sobre você, cara. Faz sobre você agora. Tá bom, vai. O Vinicinho tá lá na escola e a professora na hora da chamada, né, cara? Todo dia a professora tá lá. Presente. Vinicinho, presente. Vinicinho. Presente. Não sei, é toda piada do Vinicinho. O Vinicinho é sempre o cara ruim da piada. Enfim. Não, isso não é. Isso aí é. Não sei, cara. Isso é uma merda. Isso é triste, cara. Isso é o final de Lost, isso, cara. Isso foi horrível, cara. Isso foi horrível. Isso prova. Isso aqui é daqui pro Wayne, cara. Eu desafio vocês a fazerem uma piada mais sem graça. Não, você ganhou. Isso é prova que quando a gente vai falar da gente mesmo, a gente se mede ao máximo. Esse é o lance do politicamente incorreto, né, cara? Porque a gente não olha pro próprio umbigo e tudo mais, e tudo é engraçado, né? Dos outros é refresco e blá, blá, blá, blá. Chegando ao final do episódio 6, não chegamos a conclusão nenhuma. Não, na verdade chegamos a várias, né, cara? Cara, eu acho que a grande conclusão chegada é que o politicamente correto está matando o humor. Pô, vamos fazer uma campanha pra comprar, pra alugar a TV a cabo pro Paulão, cara? Ah, cara, legal. Eu achava bom, porque ele não conhece nada que a gente falou. Não, cara. A hora que o Tô Chateado daqui uns 10 anos começar a dar dinheiro, daí a gente tira uma parte e... Não, o Tosco Chanchada não vai dar dinheiro pra ninguém. Põe o cabo pra ninguém. No Paulão. Já tem gato do pai. Não, a gente pega uma parte do dinheiro e põe o cabo no Paulão, cara. Galera, obrigado aí, né, por estar ouvindo a gente. Melhor que eu pôr a antena. Pessoal, é que tá. Agradecendo aí a galera que tá divulgando o podcast aí pra tudo quanto é canto desse Brasil e um ouvinte lá em Christchurch, lá na Nova Zelândia também, né? Mande e-mails pra gente, email@toscochanchada.com. Siga a gente lá no Twitter também, twitter.com/toscochanchada. Comente, mande suas críticas, sugestões, reclamações, dinheiro, calcinhas, cachaça, TV a cabo, haxixe, drogas, seus iPods, iPhone, notebooks, namoradas, etc. Fui. Valeu, galera, que ouviu. E lembre-se que força esteja com vocês. É isso aí, vamos nessa, meu povo. Eu queria dizer: se você é um politicamente incorreto, seja macho pra assumir e não use camisinha. Vamos aí, galera. Tá na hora do meu lufital. Tchau. Além da campanha da TV a cabo do Paulão pra encabar o Paulão, a gente podia comprar pomadinha Ring of Fire pro Bruninho, né, meu? Ring of Fire. É verdade. Eu mando um tchau aí, falando pra todo mundo que é politicamente correto, que vão tomar nos seus cus. Eu quero que vocês morram, sinceramente quero que vocês morram todos. Porque, meu, não vou falar mais nada, não. Vai tomar no cu. Ó, mancada que o Wagner Moura diz, cara. Mancada. E o Roberto Carlos também. Eu gostaria de me despedir também de vocês, dizendo que gostaria muito de ter TV a cabo pra assistir todos esses programas legais que o pessoal falou. Deve ser muito engraçado mesmo os programas. Música. E também falo pra vocês irem no meu MySpace ouvir minhas músicas, myspace.com/paulomofo, com PH. E muito obrigado. Um beijo no coração. PHAMOFO. E lembrando, galera, que no Berlim, Bar aqui de Marília, quem puder vir aí pode vir. Vão ter duas bandas maravilhosas, Vera Fischer e Em Transe, que é, na verdade, a banda cover da banda Em Transe original. Então, isso que é uma banda cover, famosa Em Transe cover. Então, quem puder vir aí apreciar, porque é rock and roll de verdade e com muito, muito humor negro e sadismo. E dia 10 de junho, no Campo Pererê, vai ter a banda Ku Klux Klowns, tocando o melhor do Black Music pra vocês. Aproveitando a agenda cultural, no dia 6 de junho, no Cão Pererê também, vai ter o Rock Fera, que é um festival que vai trazer a grande banda Biggs, que é uma banda de Sorocaba, rock and roll. E também participarão ali Vera Fischer, Vento na Cara e Baratas Grandes. E Esquematozoide também, que é a banda punk rock do Hattori Hanzo. Vamos tocar no Feijoada Verde em Ourinhos no dia 7 também. Festival da Virgem? Entendi isso, cara. Feijoada Verde, cara. Peraí, como é que eu não entendi o nome? Feijoada Verde. Ah, beleza? Vambora! Beleza, tio Pé! Vambora! Fui! Vambora, cambada de fela da puta! Sua vez, maestro!